Começa agora aqui na Antena Web. Escolhes tu, escolho eu. A seguir, não perca mais uma edição de Histórias da Eurovisão. Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel. Escolhes tu ou escolho eu? América! O que é que foi? Sabes o que é que diz o Passo Escolho para a crise? O que é que diz? Estão nem aí, estão nem aí. Pronto. Hoje vou. Tu falas gente, eu falo lá fora. Vamos lá para fora. Está bem. Está bem, vai, vai. Pronto, caros ouvintes, estamos de volta. Estamos de volta, estás a gostar de volta. Passar uma semana, estamos de volta. Depois da uma semana estamos de volta, é verdade. 70 e quê? 8, não é? É. É. Eu já escolhi, é pare. Portanto, é 78. Ah, já decoraste ao menos essa regra, pelo menos. Já decoraste alguma coisa. É verdade. O microfone está muito para a tua beira, deixa-me pegar nele assim. Não, não te chegues tu, eu vou chegar ao meio, cara. Sem fazer muito barulho. Siga. Pronto. Estamos aqui para mais uma edição do nosso Escolhas Tu, Escolho Eu. O Osmo da Terra vem ali de semear as batatinhas e agora estou de volta. As batatinhas e as covinhas e as maçãzinhas e... O tempo não está muito bom para isso. Se bem que hoje vai chover. Pronto, exatamente, é para regar e coisas assim do género. Pronto, assim já fica. E pronto, por ser coisas bem com esta vestimenta, pronto, porque eu ainda não vesti a minha roupa de apresentador, ainda estou com a roupa do campo. Uhum. Pronto, e é por isso. Uhum. Nós estamos aqui para mais um Escolho Tu, Escolho Eu. Uhum. Então, quanto melhor, senhora Milcar, qual é que foi o seu resumo da semana? Hoje é o contrário. Ah, hoje é o contrário? É, hoje é o contrário. O meu resumo da semana. Ora bom, no meu, na minha vida muito agitada, eu nem tenho coisa. Quando é que foi a última vez? Sábado à noite ganhei um novo rumo para a minha vida. Não sou plágio nem nada. Domingo, fiz muitas coisas, mas não me lembro nenhuma. Na segunda-feira, domingo... Ah, telefonei-te. Já foi uma coisa importante. Pois foi. Ah, estive nos meus avós. Telefonaste-te também. Telefonei-te. Estive nos meus avós a ver a segunda parte do Marítimo Guimarães, que terminou... Foi Marítimo Guimarães? Não. Não sei. Não me lembro. Foi um jogo de futebol muito bonito, que terminou com uma igualdade. Já não sei como. Foi Marítimo. E empatou. Porque ele não ficou um ponto à frente do Sporting. Antes do jogo desta noite do Sporting no Conferência. É verdade. O Benfica está uma categoria, não é? Quase ganhava. Bom... Mas eu ontem ouvi que a vizinhança a gritar com o Alton, contra o Benfica. Não, ficou 0-0. Ah, ficou 0-0. Ah, até perdi com o meu partido. Não, 0-0. Jogar com meia hora com um a menos, com o Aymar foi expulso. E na segunda-feira também fiz muita coisa. Bem, eu tenho aqui contado com isso. Vamos já saber o que é que fiz. Ora bem, segunda-feira foi dia... De 19. Dia do pai, fiz uma coisa muito bonita. Que foi? O que é que foi? Cantaste o 30 das 11? Não. Tive uma conversa sobre uma pessoa que tu conheces. Quer dizer, não conheces, mas já são aqui em... Foi da Turma das Azeites. Ah, sim. Pois. Muito bonito. E sobre o nome em si. Ah, porque sim. Eu estava a falar sobre ela e estava uma pessoa ao nosso lado lá no emprego que tem o mesmo nome. E pensava que era sobre ela. E disse que é Marta. E ela ao lado. Haha. Sou maior. na terça-feira... vi uma amiga, uma conhecida também tua. Também já estiveste com ela. E que não situo onde supostamente não é. Ah, bem, eu ontem perguntei-lhe. Tu não sabes quem é, não interessa. Uma pessoa que anda, por exemplo... Anda numa escola que fica no. Ali na rua 32. E vem apanhar a camioneta na rua 15, que fica sem lá onde. Ela vem desde lá de cima, vem cá em baixo, quando tem autocarro na porta. Diz que o autocarro demora muito a chegar a casa, que dá muitas voltas e demora meia hora a chegar a casa. Só o tempo que ela vem desde lá de longe até ao sítio onde a vi, depois ainda espera pela camioneta, que não sabe quando é que chega, e depois também não sabe se vem. Opa! Gente burra! Não, eu gosto de andar a pé, acho que sim. Ela anda bem a pé, ela vem já a pé. Ela se calhar. Não vem a pé, não. É muito longe para vir a pé. Quarta-feira, o que é que fiz? Fiz muitos telefonemas lá no emprego e nenhum sabia de nada porque ou não atendiam ou quando atenderam não era a pessoa que queria e pronto. Pronto. Fui a uma confeitaria nova que nunca tinha entrado, num não sei o que de Paris, não precisa dizer o nome em francês. É uma coisa, não interessa. Quinta-feira foi o teu dia preferido, não é verdade? Vamos lá conversar sobre quinta-feira. Greve geral. É verdade. Fizeste greve, que eu sei, não fizeste nada o dia todo. Mas falei em ti na quinta-noite, quando associei, agora dou razão ao Oscar. Mais uma greve à quinta-feira. É fácil para sexta-feira ficar a fazer coisa. E eu porrada, na verdade, pois ficou a ser o assunto do resto dos dias, porrada em Lisboa, e jornalistas lá na tromba, basicamente, de um polícia, o que vale é que fotografaram e filmaram o momento. O polícia com o bastão, bem, a dar na foto ao jornalista da AFP, e agora está o sindicato de jornalistas indignado, até já se criou um grupo no Facebook a falar sobre isso, e bebebebebebe. À noite, também. Quando estava a ver a desgraça do Braga, que ficou... Ah, terça-feira, Benfica Porto, terça-feira! Exatamente. Ai, coisa muito importante. dizem as audiências que foi o programa mais visto do ano, mas são as mesmas audiências que metem RTP1 com 10% de audiência, por isso. Não? Ah, bom. As audiências dizem que o Benfica Porto foi o programa mais visto do ano. Por ser Benfica Porto, tipo sendo assim, que... Está bem, eu não me acredito naqueles números. Quinta-feira, então fonei para a mesma pessoa de quem estava a falar há bocado, que nós conhecemos da turma de azeite e tal, porque foi... Fez uma coisa que eu, Oscar, gostaria de ter feito. Gostaria de ter ido com eles. Foram percorrer o percurso do Carlos da Maia. Foram percorrer o percurso? Sim. Foram fazer o percurso do Carlos da Maia. Ah. Foram a Sintra e foram para lá, assim, lá das coisas. Sim, senhor. Na quinta-feira. Em dia de greve geral, não arriscavam-se a ir triciclo, mas está bem. Ia chegar a matar do fechado. Mas, não. Estava tudo normal. E telefonei para ela à noite, estava ela a chegar aqui perto. E a descer na caminhoneta. Ontem houve uma coisa gira. Já estou a falar muito, mas sabe? Ontem houve uma coisa gira. Foi? Fiz um artigo sobre frases. Olha, para já, à hora do almoço, quis ser um herói. Voltei a comer um gelado. Acho que foi o primeiro que comi este ano. Um gelado. Uhum. Que não vou dizer que foi de lá, nem vou dizer que foi o Fist. Estava lá encostado a uma esquina, armado, estás a ver as gunas? Lá encostado a uma esquina, a mirar as paisagens, as gaias e essas coisas. Estás a mirar, tá? Eu também já fui assim. Eu sei, foi, eu já te vi também fazer essas coisas. E então eu lá na esquina a comer o gelado, depois o meu almoço ali a curtir bué sons. Os sons dos carros, por isso. E das pessoas que iam falando e passavam. E eu, estou a curtir o meu coiso. E está a acabar o pau, e o gelado começa a partir-se, e eu reparo, mas de repente, pof, pronto, foi, parte do gelado foi para o chão, e cagou-me as calças e tal, e o cara, oh, ainda tenho aqui, são os de ontem. Prontos. Ah, mas não era isso que eu ia dizer. O que é que estava a falar? Gelado? Ah, o artigo. Fiz um artigo sobre frases que foi bonito. Frases de pessoas ligadas ao futebol. Porquê? Porque tive duas inspirações recentes. Na quinta-feira, o Nasri. Samir Nasri. Jogador do Manchester City. Disse que esperava que o Manchester United ganhe os jogos todos. Que é o rival deles. Estão os dois a um outro um título. E ele disse, espero que o Manchester United ganhe os jogos todos. Até jogarem contra nós. Normalmente seria o expectável que... Os rivais esperem que o adversário peca. Não, ele disse que eu espero que o United ganhe os jogos todos. Faz sentido. Porquê? Porque é para terem o prazer de chegar serem ao eles jogo, a roubar o título. Ao sítio, ao United e tal. É. Mesmo assim, um jogador do Benfica dizer espero que o Porto ganhe os jogos todos. Não. Mas a forma como foi dito. Mas o que me inspirou mais até foi no manhã, ontem de manhã. Esse grande treinador com um grande nome, Kim Machado, homem das couves. O treinador do Feirense, que hoje à noite joga com o Sporting, disse que a tática... deu a tática para os seus homens, para o jogo em algum lado. E disse, vamos tentar chegar à área contrária e marcar gols. Como é que nunca ninguém se lembrava disso? Que no futebol é o objetivo é chegar à área contrária e marcar gols. Mas pronto, o homem disse isso. Esperamos chegar à área contrária e marcar gols. E então, fui buscar frases antigas. O David Beckham disse, por exemplo, os meus pais sempre apoiaram-me, sempre estiveram comigo, desde os meus 7 anos. O Paul Gascoigne, Esta temporada vi 14 cartões amarelos. 8 foram justos. Os outros 7 nem por isso. O Ian Gannett, o Kenneth, o que é, disse: eu quero sair do Newcastle, mas sair do Newcastle que seja para o outro lado. Mas faz sentido, antes de sair do casa do outro lado do que sair do casa lado nenhum. O Kevin Keegan disse: sou um adversário, não mostrou que equipa era, pelo menos onde eu encontrei. E eles são a segunda melhor equipa do mundo. E não há elogio maior do que esse. O Manchester City marcou em todos os jogos que ganhou. Marcou em todos os jogos que ganhou. E onde disse que chegou à conclusão que o Manchester City marcou gols em todos os jogos que ganhou. Ah, já percebi. Ia ganhar 0-0. Depois fui até ao Brasil, onde o homem disse: nem que eu tenha dois pulmões, eu consigo alcançar essa bola. O presidente do Corinthians, já morreu, um que foi presidente aí durante 30 anos, disse: haja o que ajar, o Corinthians vai ser campeão. Por cá, o Nuno Gomes disse que somos humanos como as pessoas. As famosas do João Pinto, que é o do Porto, que o pé que estava mais à mão e o meu clube estava a ver de um precipício e deu um passo em frente. E o coração só tem uma cor. Ah, não, já foi muito da gosta. Não, foi o João Pinto. O meu coração só tem uma cor. Azul e branco. Sim. Ou quando perguntaram: então o que é que achou do jogo? Eu não achei nada, mas o Aloísio achou um pinto no balneário. O Jaime Pacheco, que é preciso arranjar sempre um bode respiratório, numa frase que pode ser interpretada como uma faca de dois legumes. E pronto, foi. Ah, e o Ricardo. O Ricardo, quero guardar de Sporting, quero guardar de Estúbal. Quando disse que eu levo um pontapé nas. Quando se leva um pontapé nas canelas, dói, mas não alija. Depende. Depende. Doer e alijar. Faz algum sentido. Ah, pronto, peço desculpa. Alijar é se causasse um dano mesmo, físico. Não, não apenas a dor. Não apenas a reação da dor. Ele não partiu nada, não ficou. Mas é por aí. Quem souber mais, ouve amanhã ou esta semana, que é uma das notícias feias. Acho que é penúltimo. Ah. Acho que por acaso ouvi este, ainda esta semana ouvi o Ricardo. O Ricardo? É verdade. Porquê? Um dia sonho ser jogador de futebol. Um dia sonho ser jogador de futebol. Leva a bola. Veste a camisola e pratica na escola. Um dia quero ser jogador de futebol. Eu tenho a CD. Arranjado pela tua amiga. Pois foi. Boa Visteira. Agora, segue São Luca. É verdade. Vamos lá. Vamos então à primeira escolha de hoje. Música que se chama Porta Aberta. Neste caso é mais janela aberta, que a porta está mesmo fechada. Mas pronto. Porta Aberta. Bom, na passada semana. Hoje o motivo é quase o mesmo, né, em relação às músicas. Na semana passada. Ah! Tive, digamos, um grande momento da minha vida. O melhor. Sábado 19 de março, a partir das 21, não? Por acaso não, foi mesmo sábado 17. Sábado 17. Eu disse 19? Quem é que disse 19? Alguém aqui ouviu 19? Eu não ouvi 19, alguém ouviu 19. Andas dois dias adiantado, já não. Mas por acaso, ainda há um bocado, quando estava. Sexta, segunda-feira 21. Quando estava. Um dos que estavam lá disse que hoje era 24, eu, ué, pensei que era 26. Está. Sim. Sábado 19 de março. Viveste um dos melhores momentos da tua vida e este 17. Ano. 17. 17? O que é que eu disse? Alguém disse 19? Alguém ouviu 19? 19, 19. Eu conheço. Mas o que é que me passa? Tu sabes essa que os homens já andam na porrada? Peraí. Eu sei. Mas os homens não sabem. Posso contar? Vou contar. Podes. Estavam dois homens a andar a porrada e muita gente estava a ver e tal. E chegam lá um Lemos. Ah, o que é que se passa aqui? Estás a ver aquela rapariga lá em cima e estes dois homens estão a lutar, quem era princesa ou okay. Quem ganhar o combate vai ficar com ela. E ele, ai, quem dera que empatem. Agora resta saber se era para ele ficar com a rapariga ou se para ele ficar com os dois. Sábado à noite, 17 de março, agora 17. Ah. Aliás, alguém aqui ouviu dizer 19? Ninguém. Ouvimos quando faz segunda-feira. Continua. Pronto, tive um grande momento na minha vida. Pronto, e É assim, um momento que talvez não mude grande coisa, mas... Mas foi bom. Mas foi um grande, grande momento, sem dúvida. Foi um grande momento. O primeiro também estava bom. Mas a companhia estava muito melhor, portanto. Uhum. E, enfim, pronto, digamos que foi de facto um dos grandes momentos da minha vida. Acho que acabei de mudar a minha primeira escolha de hoje. Continua. Dos últimos, pelo menos um grande acontecimento dos últimos 9 anos. Ah, sim! E o 4 de janeiro de 2010? Fica para o teto? Não, fica para o teto. Mas eu não disse que é o maior acontecimento. Então, eu disse que é um dos grandes acontecimentos. Ah, e um dos? Os grandes acontecimentos dos últimos... Não digo, mas dos últimos 8 anos. Sim. Pronto. E eu escolhi... Curiosamente, desde o ano em que andavas com eles. Pois. E então escolhi 3 músicas, no fundo, que têm um bocado a ver com isso. Com pessoas, com momentos, com... Pronto. E a primeira? A primeira chama-se Luca, a cantora. Não chama. Escolhi 3 músicas. A primeira chama-se Luca. A primeira música... Ok, tens razão. Tens razão. A primeira música chama-se Porta Aberta. Como já disse há um bocadinho. Opa, foda-se. Pronto. É da cantora Luca. Que uma vez esteve aqui no canal. Teve tanta gente, eu não sei como é que ela conseguiu ter tanta gente. Mas pronto, tá bom. Não fui. Ouvi de onde estava, mas não fui. Pronto. E então... Tu foste? Não. Mas ia para o espetáculo e disseram. Não. E então... bom, eu não posso escolher a Dona aí, porque já escolhi. Mas foi uma sexta à noite. Também tinha espetáculo à sexta à noite. Mas se calhar tinha. Tinha muitos. Sexta e sábado à noite tinha muitos. Sim. E então... escolhi, portanto, esta musiquinha, que não é a mesma... Ou seja, não é, digamos, a Tô Nem Aí, mas é a Porta Aberta. Pois. E eu escolhi a Porta Aberta porquê? Porque mesmo assim, esta música também tem muito a ver. Tem a ver com uma pessoa que era pequenininha. Sou pequenina, mas sou das tais. Pronto. E ela... Pronto. Eu gostava da garra dela. Pronto. Depois aquilo. Enfim. Mas gostava da garra dela. Gostava da... Pronto. Tu me sabes já se a que era. É, sei. Mas se eu pensar, ela gostava da boca. Da Porta Aberta eu gostava. Do Tô Nem Aí não. Mas da Porta Aberta eu gostava. Pronto. E então... Ou seja, eu lembro-me de ela me ter emprestado um CD onde tinha precisamente esta música. Aliás, a música é retirada desse CD, inclusive. Pronto. E eu então lembro-me de estar, também curiosamente, lembro-me de estar na minha outra casa, naquela do padrão, e estar a ouvir essa música às 6:30 da tarde. Era hora da novela. Por acaso não sabia. Pronto, ou seja, e lembro-me, tenho esse cenário ainda toda a minha cabeça. Muita coisa mudou, por acaso o monitor era o mesmo, mas muita coisa mudou. Mas enfim, pronto, e eu me fez matar saudades desse tempo, ou uma homenagem a esse tempo. Não posso escolher a Luca com a Dona aí, mas escolho a Luca com a Porta Aberta, porque apesar de tudo também me traz recordações. E pronto. E então é uma música que vamos ouvir, esta. Porta Aberta, da cantora... Canção Luca. Número 1. Intérprete. Luca. Título. Porta Aberta. Orquestração. Nuno Krasman. o mundo e não consigo te alcançar. Sem você meu rádio fica mudo, minha TV fica sem cor, meu violão fica sem som. Sem você meu corpo não reflete mais no espelho, minha casa cai. Sem você eu perco o chão. A noite me diz que você não vai voltar. Os móveis saem do lugar. Eu corro o mundo e não consigo te alcançar. Sem você meu rádio fica mudo, minha TV fica sem cor, meu violão fica sem som. Sem você meu corpo não reflete mais no espelho, minha casa cai. Sem você eu perco o chão. Então me aceite como eu sou. Não me peça pra mudar essas manias que você já perdoou. Eu vou levando a vida, eu vou tentando disfarçar, mas vou deixar. Eu descobri esta semana que só percebo e só atinjo as tuas piadas. Sim. As tuas piadas, barra, brincadeiras, uma semana depois, porque já quando foi eu nos outros estúdios, quando tu disseste... meteste o computador em cima do móvel. Eu só na sexta-feira a seguir é que percebi quando estava a ouvir. Desta vez foi... anda aqui um criminoso muito grande que anda aí a matar soldados. Estavas a falar de mim? Ora, já percebo agora. Pois só, não foi agora, mas foi ontem. Só quando vi para aí a terceira vez o programa, é que percebi o matar soldados, lembrei-me do Spectrum. Porque era o dia do Spectrum e eu tinha ouvido no dia anterior, na quinta. Pronto. Estavas a falar de mim. É verdade. E eu aqui ia dizer que sim. Olhar lá para fora e ia ver quem era o criminoso. Mas está bem. Continuando, esta gente que é triste, pronto. Basicamente, somos tristes e acabou. Nós vamos agora, respondendo ao género musical, até mais que outra coisa, vamos falar sobre uma menina. Menina, quer dizer, já foi menina. Agora, já está demasiado jovem para nós, não é mesmo? Mas... já deve ter os seus 40, não sei. Chamada Desiree. Conheces? Não digas. Tu pronto, não digo. Mas eu sempre pensei que fosse um grupo. Acho que é mesmo o nome dela. O que eu estou a pensar é se já escolhi esta música. Não. Certeza? Certeza. E se eu disser que eu acho que sim? Nunca escolheste Desiree? Eu tenho ideia. Se calhar estou a confundir com a I'm a Big Big. Okay. É, mas tu ou eu já escolhemos. Fui eu. Mas diz-me não. É Desiree, o verdadeiro nome dela. Eu sei estas coisas por causa do European Top 20. Era isso que eu ia falar. Uma das razões é que esta menina estreou-se há duas ou três semanas. Isto a fazer de conta que estamos em 1992, estreou-se há duas ou três semanas no EP Top 10 com a melodia Feel So High, que até acho que foi o primeiro single dela, foi o que lançou a carreira dela. Tem 43, eu disse 40, nasceu em 1968, o grande ano. O verdadeiro nome dela é Desiree Annette Weeks. Weeks é semanas, está bem. Semanalmente ela chama-se Desiree Annette, em inglês. E só podia. Vamos até à música, que eu acho que deve ser o single mais conhecido dela. Responde ao teu género musical. Não tem a ver com o teu momento do caraças. Sábado à noite, que foi dia 17. Mas há aqui uma quadra que eu acho, além de gostar da música, e fazer lembrar tempos de MTV VH1, quando dava música. Isso é MTV. Só a música nem tanto. Não, só a música, porque eu acho que isto é anterior. É para 97. Eu apontava para 98, mas... Oh, isso não vamos 98. Já... Não, vamos já ver quem tem razão, quando isto é. E então, isto faz-me recordar esse tempo com os canais. 98. Pumba! 2 de junho. Pumba! Do álbum Supernatural. Santana no ano a seguir lançou o álbum com o mesmo nome. Mas o Supernatural é de que ano? Para lançar de que ano o álbum? Vamos ver! Pois, este é o terceiro single, já deve ser de 93. O álbum! Tu dizes que é 97. Pum. 98, pega lá! Como é que o terceiro single é lançado no dia. O que é que eu disse? 2 de junho? Portanto, podemos dizer que a Desiree foi a precursora, em termos de debitação de singles, a precursora da Lady Gaga. Como é que o terceiro single é lançado a 2 de junho de 98 e o álbum é lançado a 11 de agosto de 98? Porque o Life não foi o terceiro single, já disse o nome da música. Foi o primeiro. Mas foi. Ah, então faz sentido. Mas a... Que, no mesmo sítio diz Life was the third single. Foi o terceiro single. Se formos ao álbum, diz que o primeiro single foi o Life. Pronto, caros ouvintes, é como quiserem, como vos apetecer. Eu, pelas datas, estou a ver que foi o primeiro. Pronto. Pois, também acho que primeiro single do seu terceiro álbum, Supernatural. Há aqui uma quadra que diz: eu sou uma rapariga supersticiosa. Eu sou a pior no mundo. Ando sempre com problemas. Isto já não é o verso que disse, vou eu a dizer. Nunca caminho por baixo de escadas. Fama-me alguém. Bem, continuando. Esta música. Não, é de certeza. Não, sou eu. Retrata também, não a parte supersticiosa, mas. E a parte que ganha por baixo de escadas. Mas mais abaixo, calma, diz. Depois de tudo o que foi dito e feito, eu sei que sou a única que vê que a vida pode ser engraçada se tu realmente quiseres. Agora preciso lá. Vai tentar imitar o Rei Leão. Às vezes, eu vou-te já contar uma coisa que está aqui do lado esquerdo, ao lado da letra. Às vezes, viver os teus sonhos não é tão fácil como parece. Queres voar por aí afora num balão muito bonito. É verdade. Acho que é uma música pop, claramente pop. De... Aliás, a maior parte da letra é... Go life, go life, go life. O que é que eu quero dizer? Aqui ao lado estão as letras mais procuradas. As três primeiras são da Adele. Isto não é doença. A maior doença que a Adele é só o Facebook. Mas não. Mas há uma coisa que... Someone like you rolling the deep, you set fire to ring. Mas há uma coisa que eu não consigo perceber. Esta semana... No West, esta semana. No Australian Top 50. Sim. Adele. Adele reentrou com Someone Like You. Saiu do top, mas entrou para a posição número 44. Passado o tempo todo. E a outra música, a Rolling in the Deep, era número 50 e subiu 8 posições. E qual é a surpresa disso? Agora não sei como é que isto. Que praga, quando é que isto acaba? É passamos aquela música que faz. A Adele tem 3 álbuns nos 30 mais em Portugal: o 1921 e o Live at the Royal Albert Hall. Estás a ver o que é? Por exemplo, eu acho que isto é mesmo doença, porque assim. Como é que é uma música que já passou de moda? As pessoas já estão fartas de ouvir. Pelo visto, não. Porquê que tu estás a falar para lá se o microfone está aqui? Porque eu estava a olhar para aqui. Então está bem. Eu vou falar para lá, então. Um para cada lado. Sim. E eu estava... Opa, é impressionante como é que eu... Não sei. Pronto. Não sabes? Vês saber. Talvez neste sentido estás a olhar para a janela. Hã? Estava a ver se ainda estavas a olhar para a janela. Eu continuo. Pronto. Olha, falas para a parede, eu falo para essa parede. Acho que sim. Pronto, deixa andar de um lado, vamos até... Bem, não saímos é de Inglaterra. Pois. Por ouvir a Desiree na Netflix. E assim um Life, que é bonito. E fala da vida, que a vida pode ser engraçada. É um recado também para os ouvintes. É verdade. Não se afundem demasiado, porque a vida, se nós quisermos, e se tivermos força para isso, depende da cabeça de cada um, pode ser engraçada. E foi o que aconteceu, por exemplo, no sábado à noite. Arranjei uma ligação, mesmo assim, forçada, mesmo à última da hora. Arranjei uma ligação à tua noite de sábado. Eu não sei o que é que andas a fazer, mas está bem. Pois, certamente. Desiree... Ah, diz tu, canção número 2. Canção número 2? Não... Ah, pois é isso. Intérprete. Canção número 2. Intérprete. Desiree. Título. Live. Orquestração. Carlos Krasman. Dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. Ooh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast, watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Do do do do. Life, oh life. Superstitious girl, I'm the worst in the world. Never walk under ladders, I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare, anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. Life, oh life, oh life, oh life. Do, do, do, do. Life, oh life. The only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Life, oh life, oh life, oh life. Do do do do. Life, oh life, oh. No fim de semana, e então assim, sexta ficamos arrumados com tá as nossas coisas. Mas precisamos é que estás a ouvir, porque ele é gravado no sábado, senão. Ah, pois fazemos conta. Então, hoje é sábado e tal. Olha, não cantámos no hino deste programa. Não vou procurar quem espero. Se o que eu quero é navegar. Pelo tamanho desse mundo. Quando não voltar, parto rumo à primavera. Não é assim, não é assim, sabe? Se não fomos a se esconder, e ao final toquei em nada antes de morrer por querer mais do que a vida. Sou a sombra do que sou. Se eu encontrar uma guia, paro pra sentir, dá sentido à viagem, a sentir que sou capaz. Se o meu peito diz coragem, pronto a partir em paz. Eu ouvi, mas não agarrei. Eu ouvi, mas não agarrei. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer Scrooge. Vá lá. Já viste o Suburb Terroir? Cá? Suburb Terroir. Não, mas falar em War, lembraste-me aqui uma coisa. Tens aqui uma coisa chamada Warlock, jogo da Mega Drive. Até em cima? Beware the Ultimate Evil of Warlock. Que grande jogo esse. Não conheço. É um grande sei jogo. Sei que é tipo o quê? É tipo, RPG. Tipo, conheço tipo alguma coisa. Não, é um RPG. Vamos lá, Ebenezer. É um jogo de estratégia. Ebenezer. Tu depois vais perceber uma vez, quando diz um DVD que tem lá a casa, vais perceber o que é isto do Ebenezer. Ebenezer. Mas muito, estou a falar de Ebenezer. Ah, então, vamos lá. Vambora. Há um programa que um dia ainda hei de retomar, não tenho web. Tenho essa esperança. E que... Digamos que eu vou retomar um programa que nunca vai para o ar. Vais retomar um programa que pensaste, mas depois não foi concretizado. Não, eu fiz esse programa. Então porquê estás a dizer que nunca vai para o ar? Porque foi na minha rádio imaginária. Ah! Entre 2003 e 2007... Sim. Todos os sábados havia o Top 10. Já te mostrei? Já mostraste o primeiro. Já falaste aqui nisto. Pronto. E uma das músicas que chegou a estar nesse top, ainda eu não fazia a montagem. Não, porque assim, o primeiro que eu gravei, porque eu houve uma altura que eu não guardava, ou seja, não fazia, digamos, não fazia aquela parte da contagem, das 10 mais. Ou melhor, fazia a contagem, mas depois não tinha aquela coisa que dizia 10, um bocadinho da música. Sim. Pronto, isso não tinha, só tive pela primeira vez ali, 19 de junho de 2004. Mas eu já fazia o top desde 2003. Durante o Euro andavas a fazer montagens. Era, ainda me lembro. Era. Eu fazia das duas, aliás, da 1 às 3, o Electricity Techno. Dia 19 foi um sábado. 19 de junho de 2004. Acho foi. Dia 12 começou o Euro. Eu sei. Sábado às 5 horas, Estado das Antas, Portugal 0, Grécia 1. Digamos que, portanto, eu... O Electricity Techno. Exatamente, o Electricity Techno, da 1 às 3. E depois, aliás, não desculpa, das 2 às 4. Não desculpa. E depois das 4 às 5, era o Top 10, da Portugal FM. E pronto, aquilo havia muita coisa. E eu, sou-te sincero, nunca pensei que um dia olhasse para aquilo que eu já fiz. Eu penso muitas vezes, se eu estivesse na minha antiga casa, naquela grande que tu conheces, porque ela familiares ainda residia, não convém dizer onde é que é, mas tu sabes onde é que é. Se calhar. Antes do padrão. Ah! Pronto. Ah! Antes do padrão. Ah! Eu conheço. Conheces. Já lá estiveste. Quando tinha aqui 5 anos? Não. Mas quando foste lá cantar a música do Fer e assim. Ah, pois é, eu lembro. Eu fui à tua casa a cantar a música do Fer. Não, só quando lá chegaste, só depois de lá chegaste é que cantaste. Não chegaste lá a cantar. Queres lá na tromba? Era agora. Olha! Em 2004. Tu com 17 anos já me devia lembrar que era 16. Ah, 79! Pois, exatamente. Assim, foste lá para aí para junho. Lembro do teu quarto, mas não lembro nada. Claro, teu quarto aqui está assim. Claro. Não lembro mais nada da casa. Sim. Pronto. E então, eu se fosse nessa casa. Ui, eu não fazia. Mas é que eu não fazia 50 anos de programa, mas eu fazia para aí uns 80, 90. Não é? Tu és um campeão. Nem começaram a cansar nem nada. Era uma festa. Ah, 90 não digo, mas para aí 60 fazia. É. Porque aquela casa era altamente inspiradora. Tudo bem. E o que é que sempre acaba nessa SS? Porque essa é uma das músicas que estava habitualmente no top. Nunca chegou primeiro. E é só por causa disso? Ao mesmo tempo foi uma das músicas fornecidas por uma das pessoas. Eu mal vi a música. Estava eu numa aula de IDI. Introdução às técnicas de informática. E tínhamos um amigo que sabia mais que a professora. Eu vou-vos contar. Na aula de apresentação de ITI, introdução, acho que é uma disciplina que já não existe. Não. Introdução às técnicas de informática. Sim, na altura só começávamos a ter informática no 11º ano. 2 anos antes da faculdade. Não é agora como na pré-primária já se tem informática. É verdade. Primeira aula. Carlos, quem percebe informática? Nuno, quem percebe informática? Joaquim, António, porquê? Chega um amigo nosso. E você, quem percebe de informática? Sei tudo. Bom, mando para a professora. Sei tudo. Hardware, software, história da internet, ligações, como tudo. Sei tudo. É mentira. É verdade. Isso na primeira aula, eu só eu sei tudo. Parece que não estou a ver a reação da professora. Começou-se a rir, aí sabe. Então vai durar só 20. Isso cá foi 20, mas era outro. Verdade, por aí. Pois. Sei tudo. Ao menos foi modesto, não é? Quem é que sabe de computador? Sei tudo. Continua lá. Pronto, foi uma pessoa muito ligada a ele nessa altura, a esse nosso amigo, que me passou numa aula de ITI. Vou falar dela a seguir. Um CD que tinha vários temas. Um dos quais este. Tinha outro. Tem que valer, saber, viver. Tem que mais uma malhação. É verdade. Tinha a da Luca, não é? E tinha esta, e tinha outras tantas. E uma da, e a que também vinha a seguir, também vinha nesse CD. Ai, que isto era filmado para os apanhados. Já no YouTube e no Facebook. Estava ali um cão na segunda escada a contar de cima. Mesmo lá em cima. E de repente, não está ali mais ninguém. Está ali um balde com o pau de uma vassoura lá espetado. E aquele louco o vento, eu estava mal apoiado na parede, aquele mexeu-se sozinho, caiu. E o cão saltou fora, o cão já expirou, foi. E ele ali descansava ali a olhar e o pau começa a se mexer sozinho, foi que... Já expirou, continuou. Pronto, e vinha, também vinha a música que vinha a seguir. E pronto, muita coisa. É, saudades de muita coisa. Saudades daquelas pessoas. Desde que a Sarebra morreu, a gente deixou de cantar saudade. Sabes que eu estava aqui a pensar, sabes que eu, se calhar, se estivesse na outra casa, não fazia 50 horas de programa. Se fazia 20. Pois. Mano, eu disse. Porquê? Com tanta coisa que eu gostava naquela casa e com os animais que ainda. Se calhar, na altura que chegava, se calhar hoje as mesmas coisas já não tinham o teu valor. O valor que tinha. Ah, não. Eu quando vou àquela casa. Ah, então continuazinho lá. Eu quando vou àquela casa, eu perco-me completamente. Eu delirio com aquela casa. Eu por mim. Ah, não, agora. Vamos, ouvintes, está logo. Não, eu, para mim, aí, mas eu vou a 130 por uma linha. Eu quando vou a outra casa, eu sei que para dá os pelos das cadelas, quando é no verão, pronto, eu deito lá no chão, elas passam. Elas não, uma delas é muito grande, se passasse por mim, já esmagavam. Mas a outra passa por cima de mim e o caraças, é um festival. Muito bem. Por isso eu acho realmente, se calhar, se tivesse outra casa, não fazia 50 horas, fazia 20. Pronto. Porque de facto, pronto, é aquela base. Há muita coisa naquela casa, mas até a própria televisão, o poder ver a televisão, o poder libertar as minhas energias, o poder... Não sei, eu gostar muito daquele espaço, que são um espaço que eu sempre gostei. Eu acho que... Até sabes uma coisa muito curiosa? Não sei. Sabes que eu chegava ao ponto, tal como nesta casa onde vivi, onde estive até agora, até há pouco tempo, e eu na outra casa cheguei ao ponto de... Por exemplo, foi um domingo que era, estava assim mais chuvoso, mas muito chuvoso. Mas como aqueles que a gente teve este ano, estás a ver? Sim. Pronto. Mas mesmo muito chuvoso, mas era uma coisa... E eu então pensei, liguei o rádio, estava a dar futebol, eram 6 da tarde. E já estava de noite. Não? Na altura em que havia para aí 5 jogos ou 6, ao domingo à tarde. É verdade. Quase tudo. E eu pensei, eu vou fazer isto, porque isto é lindo. E, digamos, sentei-me na minha cama. Aliás, sentei-me no chão da minha cama, que na altura até não me lixe. A ouvir rádio e a desfrutar daquele momento. Desfrutar. E acredita que é uma das imagens que eu tenho, porque eu sabia que aquilo era mágico para mim. Pronto, e cá está, para mim. Porque era, não tinha ali nenhuma televisão, não estava a fazer nada. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Não estava a fazer nada, dediquei-me naquele momento só... Para chegar com os pães e com a mão. E vou a boca. Digamos que eu, naquele momento, dediquei-me só a sentir. Não fiz mais nada, só senti as coisas. E naquele momento ficou-me na cabeça, pronto. Eu só queria sentir. Até a exaustão, a cena do pijama só me trouxe confusão. Não conheces isto? Não. Canção número 3. Ainda não acabou a explicação. Já acabou. Canção número 3. Título. Intérprete. Evanescence. Título. My Immortal, que eu não tinha dito. Então me diz mal outra vez. Canção número 3. Intérprete. Evanescence. Título. My Immortal. Orquestração. Orquestra Bonaparte Elucidation. Já repararam que não houve intervalo? Quarta parte. Não. Decorria o ano de 2004. Não. Dá-me uma música de fundo. Decorria o ano de 2004. Não. Uma turma denominada 11º qualquer coisa. Yeah. Yeah, 11º, yeah. Yeah. C. Yeah. B. E as letras todas que vocês quiserem, que agora são 26, devido ao acordo de 1990. Yeah. Deslocou-se até ao Porto. A um edifício bastante conhecido na cidade invicta. Bem. Intitulado Alfândega. Centro de... Centro de Congressos da Alfândega. Ou Centro de Comunicações. Algo parecido. Yeah. O objetivo era realizar um trabalho no âmbito escolar. Um trabalho do grupo. Para alguma coisa que eu já não lembro o que era. Mas devia ser área de projeto. Não. Acho que foi área de projeto mesmo. Ou na altura não tínhamos área de projeto. Não tínhamos. Geografia. Eu acho que não foi geografia, era. Mas aqui o ponto estava a dizer que foi para a disciplina de geografia. Yeah. Olha. Maria João Abreu. Para ti também. Fomos até ao Porto. E, pela primeira vez, entrei num edifício histórico. Até na vida do meu pai, que trabalhou lá em frente durante décadas, para preparar um programa, preparar, realizar, gravar e depois exibir um programa televisivo. Yeah. Fui eu para uma das câmaras disponíveis. Claro que o Carlos foi para outra. Yeah. Mas outro Carlos, também ceguinho, foi apresentar o programa com uma colega ao lado. Com 4 convidados, se não me engano. Uma delas até era a Britney Spears, fazendo conta. Foi uma experiência memorável. Ainda hoje recordo vários momentos. Olho para trás e parece que ainda estou a ver colegas nossos na regi a tratarem da mudança de câmaras, do cuidado com os microfones e com as luzes. Ei, o quê? O que é que foi agora? Que chaves. O programa chega ao seu fim com uma atuação musical, ao vivo, sem playback. O que ainda hoje penso é como é que as pessoas já tinham lá o playback pronto, mas já deviam ter playback de muitas, muitas coisas. E na altura não havia internet para... Havia, mas não havia os downloads com a facilidade que há hoje. Mas, tu lembras como é que foi ou não? Arranjaram logo o playback, a música que requisitamos. A música foi interpretada por uma colega da nossa turma, que foi uma das entrevistadas por Carlos Bonaparte e a sua companheira. Interpretou uma melodia em inglês, que era o seu forte, se bem se recordas, poucas semanas antes. Se bem te recordas, poucas semanas antes, essa colega até tinha recebido um prémio e alguns dos seus versos tinham sido expostos nas estações de metro em inglês. Os seus versos em inglês. A música foi gravada em 1997. Faz parte do álbum Surfacing. E entrou também na banda sonora da cidade dos Anjos. É cantada por Sarah McLachlan, que, na sua aparição no VH1 Storytellers, programa que nunca foi comentado na Antena Web, confessou que o poema era sobre o pianista, o homem dos teclados, que não era propriamente o piano, dos Smashing Pumpkins. Jonathan Melvin fazia as digressões do referido grupo, Smashing Pumpkins, e havia morrido no ano anterior de overdose de heroína. A canção, na altura, recebeu uma popularidade pouco normal para o que eram as músicas de Sarah McLachlan. As suas letras fortes e, no fundo, a tristeza que percorria a canção e que a música criou junto de quem ouvia foram talvez os motivos de tal popularidade. Ainda hoje, esta música é associada a cenas emocionais de televisão, de séries de televisão ou de filmes e foi incluída em muitas, muitas bandas sonoras desde o seu lançamento. A verdade é que, referindo ao poema, começam logo por dizer que nós passamos todo o nosso tempo à espera da segunda oportunidade. Algo há de se tornar bom, mas há sempre uma razão que aparece que não faz sentir que não somos bons o suficiente. Não nos sentimos bem o suficiente. E é difícil, no final de contas. Nós precisamos de alguma distração. Deixem-me ficar vazio. Eu vou encontrar alguma paz esta noite. É nos braços do anjo, é nos braços do anjo que quero voar daqui, deste quarto de hotel, frio e negro. O silêncio, talvez nos braços do anjo consigamos encontrar algum conforto. Serviu esta introdução, para ser a minha vez de falar sobre o que aconteceu no sábado à noite, que foi no dia 17. Estamos a falar do mesmo acontecimento. Estamos a falar da mesma turma. Estamos a falar do mesmo convívio. A verdade é que eu dirigi-me até tal evento com um pensamento básico. Vai ser bom um novo convívio com pessoas com quem já não estou, algumas delas há 8 anos. 7, pronto. Mas tenho consciência que a minha turma desce em primeiro. Estávamos no ano 1942. Não foi a melhor. Sempre considerei nos meus 12 anos de escola. Fiz a minha instrução primária e segui para a escola comercial profissional de Vila Nova de Gaia. Nos meus 12 anos de escola, o 11º havia sido, ainda hoje considerava, considero que foi a minha turma pior. Não que fosse uma cambada de arroceiros. Mas eram pessoas com quem não me identificava. E, sobretudo, eram atitudes, posturas durante as aulas, dentro da sala de aula, com as quais não me identificava. Ficaram amigos, nessa altura. Pessoas escuras, pessoas mordidas por cão, ou pessoas ceguinhas. Mas as três que eu acabei de referir já transitaram do ano anterior. Desse 11º, tinha ficado uma casada, mas agora nem isso. A verdade é que, e voltando ao evento de sábado 17 de março, eu estou sempre a dizer o dia para verem que eu sei que não foi 19, eu cheguei lá com essa sensação, como era o 11º ano. Ah, para já pensei que eram 3 ou 4 pessoas, mas foram 11, mais metade da turma. Aliás, eu até na segunda-feira no regresso a casa tive a entreter-me a contar as pessoas que faltavam, e só contei 9. Mas tenho quase certeza que a turma não tinha 20 alunos, tinha mais. Mas são as minhas contas, podem estar erradas. Entre as 11 pessoas... Tinha 20. Então, estava certo. Mas as 20 já tínhamos no 11º, no 11º veio logo. Não dá-me ideia que eram mais. Juntaram-se 2 turmas e que eu tornei no 20. No 11º ano, o encontro foi, não diria, uma das melhores noites dos meus últimos 9 anos, como disse o Oscar, mas nos últimos 2 anos, para encontrar uma noite mais memorável e melhor do que aquela, era preciso recuar ao dia 1 de outubro de 2010, quando foi o aniversário de uma tal de Azeites, mais nova, em que reencontrei uma pessoa que a gente cá sabe. E que já falei na primeira intervenção indiretamente. Já percebeste? Já. A seguir a isso, talvez a noite de 17 de março de 2012 tenha sido a melhor dos últimos 2 anos. Surpreendentemente, diria eu, devido à pouca empatia que havia e que existia com a maioria daquela que sabia da turma. E, ainda mais surpreendente, foi o facto de a pessoa que sentou à minha frente ser aquela com quem eu menos me dava e com quem menos falava no 11º ano. E que foi uma surpresa bastante agradável e, digamos, competente, que me satisfez. E, não menos interessante, foi verificar que outras pessoas que até pareciam distantes ou algo nariz empinado, como costuma dizer, não o são, ou pelo menos não parecem neste momento. A verdade é que as pessoas crescem e deixamos de ter a idade que tínhamos na altura e já passaram 8 anos. Bom convívio, boas conversas, entre muita brincadeira e um tal Simões que conhece toda a gente e não conhece ninguém. Já foi identificado. Então estou desatualizado. A pessoa que sentou à tua frente já me contou quem é que era. E pronto, uma pessoa que conhecia toda a gente. Eu achei piada a do cão dizer agora chegava ao fim e este sou eu, Simões. Bom. Muitos convívios, mas pelo meio, pelo menos duas conversas sérias e interessantes. Que me ficaram na cabeça e que foram mesmo isso, interessantes e produtivas. Ainda melhor, quando já no final da noite, cá fora, vento e chuva como há muito não via, uma colega nossa começa a cantar música das Navegantes da Lua. Curiosamente, já passou aqui nos Escolhas Boas, escolho eu. Nesse momento, há um jovem, não do nosso grupo, que havia saído do mesmo restaurante, que havia jantado lá e já tinha saído. Estava à espera que a chuva acalmasse, que o tempo amenizasse. Quando a nossa colega começa a cantar, o comentário dele foi: coza-se, mas vale ir à chuva. E foi-se embora. Não me percebi. Como estava a gostar tanto da melodia cantada pela nossa colega, chorou tanto que foi para o meio da chuva para disfarçar, tal como diz a Cinderela. O Pedro e ela andavam no meio da chuva e a lágrima nem se notava. É bom conviver, e eu que sou um homem nostálgico e gosto de recordar e de voltar a encontrar pessoas do antigamente. Antes eu já sabia que seria bom reencontrar pessoas. Depois fiquei surpreendido, como comentei com a organizadora do jantar, que é a mesma do cão, que há poucas coisas que me surpreendem. Nos dias correm, como tu sabes. Mas aquela noite surpreendeu-me. E agora a questão é, será que é para se manter? Será que as pessoas estão mesmo assim? Ou foi só uma fachada por ser um convívio? Não sei, não faço ideia. Mas a verdade é que, por aquela noite, valeu a pena. Tenho dito. Canção número 4. Intérprete. Sarah McLachlan. Título: The Arms. Não, é só Angel mesmo. É só Angel. É a mesma coisa. Outra vez. Título: Angel. Orquestração: vai ter que ser Nuno Krasman. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, So tired of the straight line, and everywhere you turn, there's vultures and thieves at your back. The storm keeps on twisting, keep on building the lies that you make up for all that you lack. It don't make no difference. Escape one last time. It's easier to believe in this sweet madness, all this glorious sadness that brings me to my knees in the arms of the angel. Fly away from here, from this dark. Pessoal, estamos de volta, meu, depois da música de Sarah McLachlan e Angel. E ai, curtimos e bué de músicas hoje. E agora estamos a chegar ao final aqui do nosso programa, pá. May you find some comfort here. Falta um pormenor no discurso preferido há poucos minutos. A tal nossa colega que interpretou ao vivo Angel de Sarah McLachlan, acho que foi a opinião geral. Tu vais-me já confirmar que surpreendeu pela qualidade da interpretação. Uhum. Nós não fazíamos ideia, foi outro pormenor curioso dessa tarde muito boa. Acho que foi uma quarta-feira. Exatamente. Está a ver como assim? Não perguntei antes. É que chegámos ao fim. Estava a ter gravado os sinais. O último momento do programa, da gravação, foi essa interpretação muito bem feita, muito bem conseguida, porque não fazíamos ideia que a nossa colega cantava como cantou. E cantou muito bem. E foi a música associada, portanto, como devem ter percebido, a música é automaticamente associada à nossa turma 11º ano. É verdade. Chega-te à frente. Sabes que eu tive uma paixão por essa rapariga? Até por mim, já tiveste paixão, que ainda tens. Ela durou uma semana. Ah, caga-me. Olha, eu namoro com não sei o quê. E quanto tempo namoraste? 5 minutos. Siga. You're right to remember nice. Yeah. Alright. Uma das músicas que também vinha nesse CD, que eu já referi há um bocadinho, que trazia a música de Evanescence, era a música de Chingy. Chama-se Right Tour. Aliás, não é Right Tour, Right Tour. E eu só no princípio ela dizer Right Tour, Right Tour. Então. Eu escolhi esta música, mas é que esta música escolhi por vários motivos, porque esta música acho que é aquele hip-hop mesmo, ou rap, ou o que é que seja, que eu gosto, mas que eu gosto mesmo, e já passaram 8 anos, ou 9, sobre esta música, e eu não consigo partir dela. É das poucas músicas que eu ouço e não me farto dela, é essa, é o Do Inner Take Ser All usava. Do Inner Take Ser All. Que nunca foi ouvido na Antena Web. É, nunca. Claro. Nem ninguém saiu na Brown. Não, na Antena. Ah, pois. Isso não. Ai, foi. Estou a dizer o grupo, os ABBA. Ah! Eu acho que devia ser um programa chamado ABBA Songs. Não diz ideia. Obzinhos, ouviu. Ai, ai. Não, mas. Até falar de uma ideia interessante que eu tive já há algum tempo. Mas pronto, isso falta em off. Continua a adotar. Pronto. Vai adotar. E então, eu escolhi esta música. Porque é um gato. Porque ela também fazia uma gata preta, não é? Sim. É uma gata. Sim. Apanha, se puderes. Pô, já aspirou, já foi lá para baixo. Pois. Bem, porquê? Para me dar uma mão para me arranhar e eu ficar. Queres lá para o hospital, não é? Não, não preciso. É só tempo de ir levar lá à vizinha abaixo. Ah, ela já foi. Pronto. E então, dizia eu. São que... animais, mais um cão. Sim. É verdade. Nunca tinha visto. Não, está um cão que nunca tinha visto, às vezes brincar. Sim. Pronto. E então, dizia-te eu que. Ah! Primeiro, dizia-te eu que... Ah, ok, esta música também esteve na CD e também estava na stop, esteve na stop durante muito tempo também. Foi? Hã? Foi? Foi. Esta música esteve no top, no meu top, no top 10 durante muito tempo. Eu não sei se hoje o teu é sobre o convívio de sábado, se é sobre o teu top 10, as tuas escolhas. Não, porque as duas... As estão duas, associadas. As duas coisas... Sabes, veio de alguém que te forneceu uma música e depois a música foi incluída no teu top 10. Porque... Eu percebo, mas estás-me a chamar burro, é? Yeah. Ah, é? Yeah. Oscar a fazer palhaçada, parte 55. Só 55? Agora estou com o número 55 na cabeça. Exatamente, estamos a dizer que já íamos quase no 300. É por causa dos 55 anos da RTP. Eu ainda não tive, tipo, não sei quem que nasceu em 55 também. Também fazem propósito. Siga. Fala, esta não é edição 55, mas pronto, se quiseres, voltamos lá. O irmão mais velho do meu pai nasceu em 55. Pronto. E agora perguntava-te, tu e o mais novo, e tu dizias, o meu pai não tem irmãos mais novos? Tem. E tu conheces. Pronto, mas se não tivesse... Pronto. Então, mas o que eu ia dizer? Ah, ia dizer então que... sabes que na altura não havia internet, ou pelo menos havia, mas não era como agora, não é? E, portanto, muita da música que eu ouvia era-me fornecida por colegas que já tinham internet, porque eu não tinha internet. Por CDs originais que compravam e me emprestavam e portanto pronto, e portanto daí que muitas das músicas que me emprestavam depois acabavam por entrar no top, mas assim eram músicas atuais, não eram músicas desatuais. Aquela música de Evanescence é 2004, 2003, e a da Luca, a Tô Nem Aí, a Porta Aberta também eram daquela altura, portanto. E eu lembro-me que a música dos Evanescence nunca chegou primeiro. Esta música acho que chegou uma vez a primeiro lugar. Depois... Pronto, depois lá saiu, mas... Foi interessante, sabes? Foi interessante porque eu ficava com pena quando as músicas saíam do top. Não sei se isso te aconteceu. Uma música que andava lá nos primeiros lugares e de repente tu vês a ser ultrapassadas por outras. Oh, ainda hoje é quando... Nunca fiquei assim, mas hoje reparo nisso quando eu European Top 20. Músicas que eu já conheço há muito tempo e vejo, já desceu. Já foi há 20 anos. Como o Smells Like Teen Spirit. Pronto. E eu penso, bem, às vezes pensava, bem, olha, ao menos ainda se aguentou mais uma semaninha no top. Não sei o quê, olha, subiu uma posição, olha, ao menos manteve-se. E tinha essa coisa, percebes? E então, pronto. Ah, com pena que é aquela coisa, olha, saiu, pronto. Pronto, olha. E agora, o que é que sabe fazer? O que lhe vão fazer? Pronto, e eu então, essa música traz realmente muitas recordações, porque era uma música ótima para libertar energias. Eu adorava aquela música. E então, era linda, não era? Não digo linda, mas era fantástica. E mais? E pronto, e ainda hoje é uma música que ouço algumas vezes. Uma em cada 8 anos. Mas que, fiquei sem perceber quem é que ofereceu, estava a dormir. Foi a mesma que me arranjou a música dos Evanescence. Estava a olhar para o gato. Pronto, eu disse mesmo que, eu disse há um bocado que a terceira música também, também vinha nesse CD. Então hoje é protagonista deste programa. É verdade, e não esteve lá. Está um bocado difícil. Só se tirasse o pau e viesse para cá. Hã? Só se deixasse o pau e viesse para cá. Bem, canção número 5. Intérprete. Chingy. Título. Writer. Orquestração. Nuno e Oscar Krasman. Hey dirty sweat. Look at that girl right there. She make me say. Oh. Oh. She turn. Now you burn. I like the way you do that right burn. Right burn. Make you lift when you're talking. That make me stir. Make me stir. I like the way you look in them pants. Say you're fine. Fine. The mama a quarter piece. She far from a dime. Fine. The type of girl that'll get you up and go make you grind. Fine. I'm thinking about snatching her up dirty, making her mine. Look at her hips. What? Look at her legs. Ain't she stacked? Stacked. I so wouldn't mind hitting that from the back. Fine. I like it when I touch her cause she moan a little bit. She ain't sagging so I can see her thong a little bit. I know you grown a little bit. 20 years old, you legal. Don't trip off my people. Just hop in the Regal. I swoop on her like an eagle. Swoop down on the prey. I know you popular, but you gon' be famous today. I'm famous. I like the way you do that right there, right there. Switch it up when you're walking, let down your hair, down your hair. I like the way you do that right there, right there. Lick your lips when you're talking, that make me stir, make me stir. I like the way you do that right there, right there. Switch it up when you're walking, let down your hair, down your hair. I like the way you do that right there, right there. Lick your lips when you're talking, that make me stir, make me stir. She be stopping at front neck, just look at her front and back. Man, she's so sad and she know that I want that. Her man, he's so whack. Girl, can I take your cat? Gave her 300 to strip, like buying a throwback. She stay in the club, like to be seen, she got it honest. In real life, girl, remind me of Pocahontas. She be at events, drop the press when she pass. All the high rolling cats wanna pay for that. Ain't no half stepping, stepping, strapped with a nice weapon. Drip, it's against the law for her to move them hips. If you ever seen a dirty, your mouth gon' drop. Worldwide fools, probably tell you this all time. I like the way you do that right there. A gravar, mas eu não sei que música é que vou escolher, mas ah, de resto está tudo nice, assim, está tá bem da frica. Ai, não sabia, mas quer escapar? Não, sei. Não vou, vou fugir a... Não sei. Eu não gosto nada de responder músicas que o género não é propriamente o mesmo. O género musical não entra dentro do estilo. Olha, sabes que eu esta semana descobri uma coisa muito engraçada. Sabes aquela, para trás. Sabes aquela música do Shaggy? I'm not my angel. Essa música é original de 1967. Sim. De Myra Lee Rush. Mas não era assim a música. E chama-se Angel Morning. Já aliás, Angel of the Morning. Acho que foi no Cantam Story. Eu vi uma coisa assim. O que eu ia dizer é que tenho duas escolhas. Ou vamos para a personalidade que tem mais seguidores no Facebook, ou vamos para o maior intrusão do teatro português. Deixa cá pensar. São duas personalidades de topo. Uma cá dentro, outra lá fora. Sabes quem é? Não. Uma pergunta para o Oscar Alhinho. E para os ouvintes. Se eu ouvisse esta semana, sabias quem era. Pela semana passada, no domingo. Quem é a personalidade que tem mais gostos, mais likes, mais amigos no Facebook? Radon Tanoev, não sei. Eminem. Yeah. Estás a curtir? Yeah. É verdade, não te esqueças de... Quarta-feira, dar os parabéns à tua irmã. Tá bem. 26 anos. É Gun Stefani. And Stefan. Um momento de homenagem a Stefan. Já acabou. Então, estavas a falar ao bocado do Top 10, o programa que nunca estreou, mas vai estrear, que vai retomar um programa que nunca esteve no ar. Sim. Quer dizer, não sei se vou retomar, se calhar até não me gostava de retomar. Se fosse para a Antena Web, era uma estreia mesmo. Era? Estreia. Uhum. Então eu vou-te contar. Na SIC Mulher, não vou dizer o nome do canal, na SIC Mulher, há um programa que eu já tinha visto 3 vezes a dizer estreia. Ontem à noite vi outra vez. Eu não lembro de trazer esse assunto para a Antena. Eu não, acho que se chama Entre Nós. É um programa em que a... como é que chama a mulher? Uma atriz. Pronto, uma atriz portuguesa e que tem um nome bonito. Entrevista as pessoas e depois mete lá surpresas, estão fonemas no meio, imagens antigas e tal. É só uma de cada vez, é só uma personalidade de cada programa. Aqui um parou durante os tempos e depois voltou para a segunda temporada, ou terceira ou quarta, seja lá qual for. Voltou para aí há 2 semanas ou 3. E eu já vi 4 episódios diferentes e disse sempre estreia. E com convidados diferentes. É sempre estreia. Quando começa um programa novo é estreia. Porquê? Para quê? Para quê? Só para chamar a atenção das pessoas, atenção que é uma estreia e já deu 3 anos. Não percebo isto, é sério que não percebo. Há 2 semanas vi com uma, com uma atriz, estreia. Teve lá o Paulo de Carvalho, estreia. Um dia deste, estreia. Ontem à noite, estavam lá, já não sei quem é que estavam lá, outra vez, estreia. É sempre estreia. O programa já começou o verdadeiro primeiro convidado é que foi a estreia. Os outros são sempre estreia. E é só com aquele programa. Sempre que dá aquele programa é estreia. Para quê? Sabes porquê? Porque no fundo é assim. É a primeira vez que é com o Paulo de Carvalho, é a primeira vez que... Oh, é? Então na outra temporada também era sempre estreia. Quando estava lá um convidado novo. Quer dizer que o Herman todas as semanas faz estreia, sábado à noite. Mas há gente diferente. Exatamente. Estreia um programa depois. Ah pá. E há outra coisa que também não vou dizer o canal, na SIC. Eles fazem 20 anos no dia 6 de outubro deste ano. Ah, desde o dia 1 de janeiro que estão com indicação de lá 20 anos. Então, eles são piores que a Antena Web. Fuck. Vão andar 10 meses, fora o resto. Pois. Com indicação de 20 anos. E 20 anos. Estou rodeado de idiotas. A resposta não vai ser dentro do género musical. Não é. Yo, don't. Banda nice, yo. Saber que podemos. Vamos transformar a música, que é para fazer de conta que há aqui uma resposta dentro do meu género. Faz aí, yo. Dá-lhe o beat, dá-lhe o beat, yo. Dá-lhe o beat, dá-lhe o beat, yo. Isso não é bem de rap, mas está bem. Beat, dá-lhe o beat, yo. Rhythm and poetry, all together for you. Dá-lhe o beat, dá-lhe o beat, yo. Grande noite, grande noite. Hoje vai ser a grande noite. Grande noite, grande noite. Hoje vai ser a grande noite. Tô fado. Temos palco para cantar. Temos público para agradar. Vamos palco para te ver. Grande noite, grande noite. Vamos ouvir a música. Que já podes parar. Temos crianças para animar também. Vamos ouvir a música. Que eu abro a calça. Que servia de genérico para um programa que dava, se não me engano, à quinta-feira à noite, na RTP1, a meio da década de 90. Tenta. Faz-me bater 3 coisas. Yeah. Quando eu, na altura, era teatro, então, como era teatro, a gente assistia, hoje olho para aqui um... que para um isso. Teatro musicado, primeira. Segundo, não, até são 4 coisas. Segunda. Temos em que a RTP ainda dava teatro na televisão. E eu que na gala de 82, quando deu na RTP Memória, os atores queixavam-se dava pouco teatro na RTP. Pois. Agora dava 50 horas por dia. A última vez que eu vi teatro na RTP deve ter sido há 15 anos. Deve ter sido no último episódio da Grande Noite, ou do Cabaré. Se bem que aquele é teatro um bocado. Pronto. Terceiro. Até falam já 5 coisas. Terceiro. Temos de infância, temos a primária. Que eu lembro que o Grande Noite, o Cabaré e o Caça ao Tesouro. Um programa, se bem te lembras, na SIC, da Catarina Furtado e Henrique Mendes. Eu lembro. A Rita Blanco. O Henrique Mendes e a Rita Blanco no estúdio e a Catarina andar no helicóptero. Eu sei. Lembro, faz-me... Eu também tive uma paixão por ela. É o que eu digo. Mas aí durou mais tempo. Aí durou por mais tempo. 2 semanas. Não, aí durou quase meio ano. Também. Nós temos aqui a Catarina Furtado, ainda não sabe de samba. Ainda não é assim tão fina. Olha, nos ensaios que eu ando a ter, andam a corrigir por causa do tell me more, did you get favor? Nos ensaios. Andamos a cantar Summer Nights, Ron Travolta e Olivia Newton-John. E ele diz, tell me more, continuando. Caça ao tesouro e tal. Primária. Infância. Já disse três. Quarta. Já não sei. Pronto, mas reporta-me. É verdade! Antes que me esqueça. Sabes que amanhã recomeça aos ídolos. Falar em SIC. Oh, e que tristeza. Que tristeza? Tu sabes que este é um júri? Só ficou um. Que é o Galhardo. Não, é o Galhardo. Era o outro sem ser o Galhardo. Pronto, tudo aqui uns editores e tal. Dos outros só ficou um. Os outros são. Bárbara Guimarães. Estás a ver quem é Bárbara Guimarães? Sei, é um grande nome de música portuguesa. Sim. O Pedro Brinhosa. Ah, bom. E porque é que vale a pena assistir? O quarto elemento do júri é o José Plágio! Que? Pode ser que ele, ao menos durante esse tempo, faça menos músicas. Sabe, é verdade. Copie menos músicas. Sabes que ele agora já não é Zé Plágio? Ah, não, então? Agora é o Tony Caminhonetas. É que era o quê? O Tony Caminhonetas? Sim. Porquê? Faz carreira. E com o Pedro Minhosa lá a um lado, quero ouvir as bocas. Quero ouvir, eu nunca vi aquilo. Vi quando estavam lá a bocas. O Caminhonete não faz carreira. E com o Bárbara Guimarães, grandes entendidas da nossa música nacional. Faz lembrar que no ano passado os juristas do festival eram funcionários do banco, angariadores de seguros, trabalhadores de carros, arrumadores de carros. E o Pedro Brunhosa, sabe? O Pedro Brunhosa com aquela música. Se eu fosse. Eu ponho-me a pensar no. Se eu fosse um dia ao teu olhar, era sinal que já não era ceguinho. Não, não é? Bom. Ou eu é que tinha ficado ceguinho. Pois. Acho que eu estou a imaginar o. Ah, já saí o quinto motivo, força. Continua. Não, diz lá, diz lá. Não, não, eu insisto. Antes esqueças. Não, eu insisto, sei qual é! Pronto, está bem. Eu estou a imaginar, tipo. Elas ficam lá, ai tal e tal, eu chamo Sara, não sei do que, então. Cada um fado. Podes cantar. Ah, isso não é RTP. Podes cantar. E ela canta mal, não sei o que, e diz ela, ai, se eu te pego. O Pedro Brunhosa. Ai, se eu te pego. Ai, é bagunça. Gostei muito do teu vestido, tiveste muito bem. Está a ver. Sabes quem é que imita muito bem a Bárbara Guimarães? Depois de pinha, nhof. E já estás a imaginar o Tony Caminhonetas. Oh, desculpa, oh, a mina, por acaso. Essa música não é do Jean-Jacques Goldman, de 1971. É, não é? É que eu lembro-te quando andei lá a copiar umas músicas. Isso não sei, alguma dessas. Não, porque eles depois não deixavam bicar para fora. Pois. O que motivo? É o principal, o título. O da grande noite, temos companhia, temos aqui, pronto, mais uma recordação do último sábado. Foi grande noite, não foi? É verdade. Que tal, num programa muito centrado do último sábado, fechámos com uma música chamada Grande Noite. Diz lá se não tem sentido. Tens de bater palmas agora. Ah. Podias fechar com Saturday Night? Quem? Ah, Saturday Night. Isso aqui é para 91. 91, acho. Hoje estivemos para abrir... A música. Ux. Qual foi? Luca, Porta Aberta. Seguiu-se de. Desiree e Life. Ux. Música número 3. Evanescence. My Immortal. Música número 4. Sarah McLachlan Angel. Ux. Canção número 5. Pois já foste. Shiny Shing. Chingy Writer. Canção número 6. Genérico do programa da RTP Grande Noite. É com esta melodia que fechamos, que não tem nada a ver com o anterior. É isso que eu estava a pensar. Grande Noite. You're right, Grande Noite. Que nos pedimos até à próxima semana. Com Stefanie Giovanotta, já mais velha. Olha, já mais um namorado. Já perdi as minhas expectativas todas. Eu gostava de... Agora vou pegar em palavras suas. Gostava de conhecer a Stefanie. Pessoalmente mesmo. Ter uma conversa com ela já mudava a minha vida. Tem cabeça, mulher. Também era um novo rumo na tua vida, não é? Estimados ouvintes, até à próxima semana. Eu já me despedi e agora vai despedir o Oscar. Tu queres ouvintes, até à próxima semana. Mas é a mesma coisa que eu, é? Havemos de voltar com a mesma energia e pujança. É o último dia de março para a semana. É verdade. É, pois é. Em março, tanto turno como faço. Vamos dormir. Vamos. Quero comer. Eu sou a autoridade e aqui não quero charros. Grande noite, hoje vai ser a grande noite. Já dei o sinal, está quase a começar. Meninos e meninas, já para o seu lugar. E a grande noite já está no ar.